3153 para o táxi. Posso ter de 147, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Então, 3153, táxi, Pátio Índia, até o ponto de parada 10, quando lá pronto, chama 2895, altímetro agora 10118. Negativo, uma espera 1895, tá? 3153. Mas o Golf prossegue em condições visuais, tem frequência livre. O Trip 53 no meia, prossiga na chegada Aman, informa que a pista agora em uso 17 e mantenha Aman. O Xené 6225 controle. Informa a pista em uso 17, o vento de vento 040 graus, 04 nós. Aceitam a vetoração final visual 17. O 3 no ponto perto no 0, pronto. Então, 3153 autorizada a linha e decolar, pistão no 0, vento calmo, QNH 1098. Viva a linha e decolar, tá? 3153. Na escuta para modificação das regras e posterior prosseguiu no 7, o Xané 6225. Controle Salvador 5396. 5396, prossiga. Os 5396, diante das condições visuais, tem condições de, após a posição AMAN, voar direto para um ponto criado a 5 milhas antes da pista no 7. Haveria essa possibilidade? Que aguarde, mantenha a AMAN, 53 no meio, desça até o 050. Ok, descendo até o 050, 3 no decolou 35, controle 20 do sinal 8. 208 e muito obrigado pela coordenação da 3153. Sempre que possível. Obrigado. Esquerda 200, a Xené 6225, desce até 3 mil pés, ajuste 10 no 8, na escuta visual para modificação. Professor de Salvador, bom dia, TAM 3153, Tadael, não se escuta. TAM 3153, contato radar, suba nível 360, saída da EL. 360, pode voar direto da EL? Direita da El, está livre, 3153. Obrigado. Autor Leo, papapá, Mike Gillette Romeo. Mike Gillette Romeo, prossiga. Autoriza o número pé, senhor, para sobrevoo aqui na mata escura. O número pé, Mike Gillette Romeo. Autorizado, número pé. Da 3890, chame Recife, a frequência 126.85, alterna 12545. 2685, secundária? 12545. 2145, tá 3890. 253 no meio, reduza para 210 nós. Está livre para prosseguir com proa esquerda para sinal da 17. Bem, depois da mata, autorizado para prosseguir à esquerda, reduz para 210 nós. Xené 6225, desce até 2 mil pés, ajustado no 08. 2.028, né? 2.028. Passaria 2223, bom dia, desça para o nível 040, chegada a Bonf, informa o pista em uso 17, com operação visual. Aguarde procedimento para 17 direto ou vetoração final. Passando 070 para o 0306 no meio. 3 no meio, desce até 3 mil pés, ajuste um 08, reporte visual com o campo. Desvio no 08 para reportar visual. Está 1.500 pés, estado 108, reporte visual com campo com a pista 17. Suba restrito nível 320, até liberação com Recife. 320, restrito, TAM 3153. Mais Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Vai livrar o meu pé na mais escura e vai sobrevoar a Lobato 500 pés. Lobato, ciente, 500 pés, Mike Juliette Romeu. Graças. Passarei 2223, vetoração para o final visual pista 17, vou na proa 210, reporte visual com campo. Xené 6225, chame torre 1895. Qual a possibilidade na proa de bridge, Butan 3153? 3153. Chame agora o centro Recife, frequência 13325, altera 125 decimal 1, solicite direto ao centro, bom voo. Positivo, 13325, altera 251, muito obrigado, um bom dia a todos, Butan 3153. Avistado, reporte travado, baixado. Fechado travado, 6225. Xané 6225, autorizado pouso 17, vento calmo, QNH 1008. Autorizado pouso 17, Xané 6225. Ciente, Mike Eco Delta, aguarde. Mike Eco Delta na escuta. Após o pouso da aeronave da Oceanera, Lima mantém pistão no 7. Prepara para decolagem imediata assim que autorizado. Passaria 2223, desça 3 mil pés, ajustado no 08. De ingresso na parte principal. E aí, 219. Ocean é 6255, táxi via Lima, pátio 1, até o portão 01. Lima, pátio 1, até o portão 01. 22. 190.5. Azul 4298, chegada a Mare, desce até o 050. Informa o pista em uso 17. Vigilante 050, chegada a Mare. Confirma o procedimento da 10, visual, desce para terra do vento da 17. Afirmo, vai prosseguir até o final da 17, posterior. Modificar para visual 17. Ok, obrigado. Controle 5316 já está visual para o plano cancelamento. Local Salvador, Salvador, Índia November Alpha, 1000 pés, decolagem 17, curva à esquerda, ingressa corredor forte até 20 milhas, 20 milhas do campo, o controle 120.8, aciona 0171, Índia November Alpha. 5396, bom dia, visual com a pista? Com a pista ainda não, mas está visual com o terreno, vai iniciar. Já está visual agora na curva base para 17536. Autorizado sinal da 17, aporte terceira milha 5396. Reportará na terceira milha 5396. Bom, Índia November Mike, Eco Delta, decolou agora aos 4:06, 1-2-0, sinal de controle. 208. Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, 1-1000 pés, decolagem pistão no 7, pós curva direita, corredor axé, 1-1000 pés, para toque remetido em Veracruz. O controle 1208 aciona, 0116, bravo que Luiz. Você pode visual para a modificação. Vai reportar visual 2223. Ajuste no 08, bom voo. Aqui o controle é o papapapá, vai quebrar. Mike Eco Delta, ciente, reporte 20 milhas fora. Matarada, fora Delta. Tô no meio. Baixado e travado? Baixado e travado agora, 3 no meio. 353 na meia, tem livre pouso na 17. O vento é de 0,4 graus com meia dúzia. Autorizado pouso na 17, 53 na meia. Não, controle ao Delta, quando se está habilitado. Passaria do 2223, visual com a pista para a modificação. 223, reduz a aproximação, chame torre 186, correção 1895. Reduzindo, torre 1895, 2223. Índia, Delta, Papa, prossiga. Torre Salvador, Passaredo 2223. Passaredo 2223, continua a aproximação, reporte final da 17. Vai reportar final da 17, 2223. 353 e no meio, no solo agora os 49, livra à esquerda antes de ingresso no pátio principal, na 21.9. Livrando à esquerda antes de ingressar, 21.9. Salvador 1018, e quando pronto, se estimar de pouso Índia Delta Papa e acione o código 0231. 5316, bom dia. Autorizado táxi via Lima, pátio 1, pátio 3, remota 04. Pátio 1, pátio 3, remota 04. Zono, Índia Delta Papa, mantendo a escuta do controle do Salvador. Mike Eco Delta, submantenha 1.500 pés. Ok, Minicamp, do Nato 1, aqui Delta. Azul 4298, desça para 2.000 pés, ajuste 1.08, reporte para a modificação das regras. 2.000 pés com 1.018, informando para a modificação hoje, 4.2. 7, o vento é de 0,30 graus com meia dúzia 9. Livre pouso no 7, 2.2. Bom dia, Azul 9131, na chegada Mari, desça para o 050, informa a pista em uso 1.7. Vai prosseguir na Mari até a final da, do procedimento, final da 10, após circular para a 1.7. Gente, desce para 050, Mari, faz procedimento da 10 e porta visual para a 1.7. Firmou. Porque o Luiz Calim mantém o no 7. 2223 no solo agora, 53, livre à esquerda e antes de ingresso no pátio principal, 121 no decimal 9. Livrando à esquerda, chama 121 no decimal 9, 22. Solo Salvador, portaria do 2223 na Lima. 21922. Bom dia, táxi via Lima e Pátio 1 na Terremoto 1-3. Simari, táxi central RNAV Delta, opa, RNAV Azul, RNAV da 1-0 e DC, pai. Vicente, informo pista em uso 1-7, previsto até 1-6 da próxima, desça para o nível 060, realmente pro Admari, o Gol 922 e aguarde a RNAV. Como que é... Só um minuto. O início da operação é o 1-6, positivo? Previsto 1-6. Afirma aí, Mari, vê se mantém ao 060, o Gol 1922. 060 para Mari, 922. Mike Eco Delta, sente frequência livre. Bravo, que é Luiz, que decola agora 56, controle 120, decimal 8. Zou 4298, informo que é um tráfego decolando da pista 17, por curva à direita para o litoral pequeno porte, a 1.000 pés. 4298. Visual com campo? Afirmativo, 4298. Gente, para circular, chame torre 1895. 1895, obrigado. Gente, Lima Kilo Zulu Petrolina, qual o horário do plano? Redor Axé, rebote, farol da barra. Afirmativo, o plano só chega aqui pra gente com meia hora de antecedência, pra 11h30, agora a hora certa 1057, deve estar aparecendo aqui de 3 a 4 minutos. Tempo de espera que tem condições de efetuar? Até 30 minutos. Até 15 minutos, sente. Já está circulando aqui, 4298. 7-4298, plano de instrumento cancelado 257, rebote para girar base azul 4298. Repassará, 4298. Salva Salvador, Petrolina. A espera só o horário para aparecer aqui no sistema. Só um minuto. 14 horas, Petrolina, Salvador, confere. Quase para final, 4298. Do 4298, autorizado pouso pistão 17, vento de 030 graus com 5 nós. 4298. Dia Novembro, eu vou autorizar a linha a cabeceira no 7, aporte pronto. Ah, 2 mil pés, ajustado no 08, reporte para modificação, visual com campo para circular. 2 mil pés no 08, reporte, visual com campo para circular. 91-3102. Direto no pátio principal, chame o solo em 1-2-1-9. Taxuei Lima e Pátio 1 até o portão 08, autorizado. Lima até o portão. Lima e Pátio até o portão 08. 08, obrigado. Já está em condições de em regras de voo visual? Desça para a altitude de tráfego Valença, reporte passando o 085, Papá Eco Golf. Usado, voo 922. Liberar fatorizado decolagem, pistão 17, vento de 040 graus com medo de nós.